E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok-Tok e dessa vez eu e Leandro Bucol trouxemos uma surpresa para os fãs de AC/DC que estão loucos para ir para o show de agora, sexta-feira, que vai rolar. E para aqueles que também não vão, estão chorando em casa, calma galera, aqui está a solução. Acabamos de preparar para vocês um especial extra. 2 horas só de AC/DC no teu ouvido, sem falatório, sem interrupções, sem frases entre as músicas, nada! E uma seleção feita por vocês! É, galera! Os passageiros da Máquina do Tempo que estiveram ontem no Twitter responderam quais são as suas músicas preferidas da banda australiana. E apresentamos agora pra vocês, sem mais delongas, AC/DC na Máquina do Tempo. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks on the chain gang, I'm breaking out and heading home. I'm gonna make sky. I'm gonna make a jailbreak. Oh, I wish that I could fly. All in the name of liberty. All in the name of liberty. That could be free. by that big fat woman out there. And this is called A Whole Lot of Roses. If I don't, I know. When I come to make it alone, won't just be the show. She looks really pretty. She looks really small. 4, 2, 3, 9, 5, 6. Jimmy says she's got it all. Are you ready? me her mind, then she gave me her body. But she gave it to everybody, but I made her cry, and I made her scream, and I curdled her cream. Virgin, any virgin in Alaska. She wants number 999 on the clinker list. And I fell in love with a dirty little bitch. She's not a jack. She's not a jack. She's good. Yeah. all over you. Oh, Just

Shoot from the hip, back at a stiff upper lip. Better believe me, stiff upper lip. Coming down, stiff upper lip. Say my stiff upper lip. Young.